Saudações, internet. Eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e eu sou do Contra. Relativamente do Contra. Não tá tão do Contra hoje? Não, hoje eu tô mais a favor. E o retorno triunfal de Nelly Coelho. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou Nelly Coelho e eu sou sempre do Contra, não importa o que aconteça. Pois é, todo Contra que some. É, não, gente, eu tive uns problemas técnicos, né? Técnico-científico. Então, é, uns problemas técnicos, leia as entrelinhas, falta de grana pra pagar a internet. E aí, eu tava meio fora do mundo, assim, mas agora eu voltei pra... Voltou pra trabalhar. Amor de todos. Voltou pra trabalhar, e-mail. Voltei pra trabalhar, é. E-mails, porra! Então a gente tem um e-mail aqui no... E-mail, um recado. Não, a gente tem um recado no, no comentário no nosso post. Do Cláudio Nogueira. Por sinal, muita gente boa, conversei com ele depois. O cara passa lá um feedback, o cara conversa, passa as ideias dele. Isso é bom. Essa interação com os ouvintes é legal. Sim, sim, sim. É o que a gente mais quer, que é proximidade com os nossos web espectadores. Falei certo? Eu chamaria de ouvinte. Não, mas aí a gente tem telespectador também no YouTube. Ah, é, porque agora a gente é outro nível. Outro nível, a gente tá em outro nicho. Sabe por quê? A minha máquina roda com Windows 8, roda só. Roda de foda, sabe? Então é. Tá outro papo. Positivo. Ah, não pode falar a marca, né? Não, não, não pode falar a marca. É dinheiro, é. Não é o contrário do de negativo. Aqui não roda Windows XP, ó. Há muito tempo, ó. É nóis. High five. Pois é. Cláudio Nogueira fala: oi, pessoal, ótimo esse último programa, mas eu vi algo que me deixou triste. Ih, cara. Como assim vocês pretendem passar 10 meses sem gravar os dossiês das grandes casas? Isso é maldade com a gente. Então, cara, Não é bem maldade, né? Não é. É porque o que acontece? Vamos lá. A gente corre o sério risco de se avançar além daqui. Por exemplo, falar da casa Baratheon, se a gente falar dos corvos, né? Se a gente falar de qualquer outra coisa, a gente corre o risco de quebrar aquela linha que a gente estabeleceu de não dar spoiler além da série, entendeu? Que é, ou seja, spoiler de livro. É, então a gente vai dar uma segurada, calma, a gente vai continuar fazendo com uma menor frequência, mas a gente vai continuar fazendo. Não, é que a gente tem o custo, a gente tem o cuidado pra não... Ficar repetitivo. Não ficar repetitivo, sim, não ficar chato, né? Então a gente... É pro teu bem, cara. Calma que vai ter outras inserções de Game of Thrones aí, a gente tá preparando outras coisas. Sim, eu por sinal comprei o Cavaleiro dos Sete Reinos, estou lendo. Olha aí. E hoje o primeiro conto é fantástico. Pois é, ele botou até na frente da leitura de Cornwall, né? Fazer o quê? Não, você não fale... Se não começa essa polêmica de Cornwall é melhor que Martin. Por favor, Mamilos não. Mamilos no e-mail não, né? Não, é aqui não. Tá, tudo bem. Não vou debater aqui. Não vou botar isso em pauta aqui. Mas fiquem felizes. Vamos lá, pessoal dos comentários. Eu comprei as em cur também, do Cornwall. Vamos lá, pessoal dos comentários. Coloca aí crossover entre Cornwall e Martin. É uma boa, né? Fazer. Vamos ver se vocês gostam da ideia. É uma boa. Isso é. Vou ficar. Eu não tenho time pra estabelecer. Não fala. Não enfim, fala, não. enfim. Isso é interessante. Continua e-mail pro cidadão, cara. Continua. Coitado, cara, né? Vai ficar um cast. Aura pro cast, né? Eu ia dizer que não é nem um cross, assim, um tribunal, né? No corpo é quase um tribunal. É um julgamento sumário. Me provoque, aqui. É, a gente tem que ler o e-mail do cara. Aqui as pessoas têm personalidade, então existe partido. É, aqui. Se rolar tribunal, exatamente, vai ter. Coitado do e-mail do cara, gente. Vamos pra mensagem do cara. É, mensagem tá, do tá empolgado aqui. É. Então, vocês são os únicos que eu saiba, e olha que eu ouço vários casts por aí, que conseguem focar em algo específico dentro das crônicas, sem firulas e com uma pesquisa que é excelente. Muito obrigado. Ah, muito obrigado. O nosso intuito é sempre esse, levantar a barra pra cima. É, fazer uma coisa aprofundada. Por que você acha que a gente fez um episódio só sobre o Dia D em vez de falar sobre a Segunda Guerra Mundial? Não, cara, a gente pega. A gente vai aprofundar nas coisas. A gente faz, assim, uma coisa qualquer. Cara, isso não me dá prazer, sério mesmo. Me dá prazer discutir um assunto, falar sobre um assunto e esmiuçar ele. O que muita gente nem paciência tem. Nosso intuito é esse mesmo. Se vocês vissem as nossas pautas... Muitas vezes a gente tem que diminuir. Tem que parar, a gente passa uma meia hora antes de cada programa, né? Arrumando toda a pauta. Sim, sim, sim. Pra ficar organizado pra todo mundo. Mas não, como é que é? Onde é que eu tava? Conseguem focar em algo específico, sem firulas e com a pesquisa que é excelente. Muito obrigado. Não seria bem melhor se vocês fizessem ao menos um por mês, falando também de outros tópicos, como as peculiaridades das cidades livres, que não foram tão bem abordadas na série, ou os grandes eventos do passado, como o famigerado torneio, onde Howland Reed conheceu os Star e o Rhaegar se apaixonou por Lyanna. Uma canção de Gelo e Fogo dá muita pauta. Está anotado. Está anotado. Tá anotado. Boa, boa pedida, hein? É. Pedida. Realmente. Antes que eu esqueça, eu gostaria... O mundo... Desculpa. É que o mundo fala do mundo de Game of Thrones, ele é muito amplo, né? Ele é muito... A gente vai desmiuçar do jeito que dá. É. Pra não... Tudo a seu tempo. Então, antes que eu esqueça, eu queria falar sobre os spoilers. A série já perdeu o paralelismo com o livro faz tempo, então não faz mais tanto sentido nivelar os spoilers até o ponto em que a série parou, já que toda a pesquisa de vocês vem do livro. Não, errado. A gente pesquisa em outras fontes, tem entrevistas do Martin que eu assisto. Sim, sim. A Lore, a gente pega em vários lugares. A gente tenta não... Até porque a HBO, a própria HBO mesmo, tem uns documentários muito bons. Tem a lore de cada família. E aí a gente tira daí. Sim, sim, a gente tira de várias fontes diferentes, né? É, porque o Wikipedia, né? Não, Wikipedia, puta, tem que ligar com tem que ligar todos os filtros pra ler. Embora a Wikipédia americana ela não seja tão assim, não, hein? Não, a Wikipédia americana é muito boa. O problema da Wikipédia Ruê é que você tem que ler com todos os filtros ligados. Ruê. Wikipédia, Ruê Edition. É, Ruê Edition. Tome cuidado. É. O que mais que ele nos diz? Só nesse finale, o Bran já chegou no penúltimo capítulo dele no quinto livro. Isso sim, triste verdade. Deixa eu falar uma coisa sobre paralelismo. Se você tá preocupado com paralelismo, então você vai assistir o próximo ContraCast News, em que vai ser dito algumas coisas sobre o paralelismo do livro, do ritmo que as coisas estão sendo feitas no livro e o que vai aparecer na TV, que são estimativas. Aguarde, tem um trabalho alarmante a ser mostrado ao público geral. Porque, antes de tudo, o ContraCast News, antes de ser informativo, ele é jornalismo isento de verdade. Brincadeira. Porra, não, brincadeira, mas o que vamos mostrar, o que nós vamos mostrar é o seguinte: é notícias bombásticas sobre o paralelismo do livro e o paralelismo da série. Notícias alarmantes e verdadeiras. Provas matemáticas. Provas matemáticas, projeções matemáticas. Aguardem. Vocês poderiam fazer como os outros cast, que fazem a primeira meia hora do programa bem de leve e depois partem para os spoilers pesados. A conversa vai fluir muito melhor se vocês não tiverem que ficar se controlando para falar demais. Então, a preocupação. Só eu me controlo. A minha leitura foi até o terceiro livro, certo? Eu tenho Cornel para ler. Então. Eu tenho Cornel e Tolkien pra ler. Então a minha leitura foi até a metade do terceiro livro. Prometo que agora em 2015 eu vou botar em dia, tá? Isso aí é uma... 2015? Daqui a 6 meses? É, daqui a 6 meses. Porque anos pares, isso é de conhecimento público, anos pares eu dedico a leitura de Tolkien. Tá na Constituição brasileira até, né? Sim. Anos pares, Govanola e Tolkien. Tá na minha lei orgânica. Em 2015 eu vou voltar a ler Game of Thrones. E o que que acontece? Tendo isso em vista, a gente é meio safado. É uma palavra, né? Tá bom, safado? Tá bom. É meio safado a gente pegar um safado com o leitor, garantir a page view dele, garantir o download dele, só por 30 minutos de podcast. E depois, quem não leu pode ir embora. A gente prefere até não fazer dessa forma, tá? Então, qual é a melhor maneira de falar de Game of Thrones e não dar um spoiler do livro? É falar até o limiar da série. Por exemplo, o último capítulo que a gente fez, né? O último programa que a gente fez foi dos Lannisters. Nós fomos até o penúltimo capítulo, porque, por exemplo, nós gravamos no dia da exibição da season finale. A gente gravou enquanto passava, né? A gente gravou enquanto passava. Tanto eu só vi no dia seguinte. Eu só vi a season finale no dia seguinte. Então é uma forma de poder falar livremente, vocês poderem ouvir sem susto. E, por exemplo, muitos ouvintes eu tenho que esclarecer: ah, mas vocês dão spoilers de livro? Não, não, a gente só vai até o minuto final do último capítulo exibido. Até porque a gente faz dossiês, a gente pega muito mais a análise da casa. Sim. Do que contar o que tá acontecendo com ela. Mas algumas casas a gente acaba indo pro acontecimento do livro. Por exemplo, a casa Baratheon a gente não pôde fazer, porque tem acontecimentos importantes que se dão a partir do quinto livro, né? É. Quinto livro. É, se a gente pegar os corvos, né? O pessoal do Castle Black também. A gente vai ter que segurar um pouco pra fazer eles. A gente vai ter que segurar. Targaryen também. Targaryen, a gente podia ficar aqui limitado a falar só da Daenerys. Vai ser o podcast Daenerys. E a gente não vai falar nada assim, muito coisa da família. Então a gente vai segurar algumas. A gente vai segurar algumas aí. Mano, mas adiante, o meio do cara foi bom. Foi bom. Então, bom, acho que é só isso por enquanto. Abraço, sucesso. PS. Famoso pós-scriptum. Trabalho esse louco de vocês, porque tá bem pra cá. Olha, não, o microfone é seu. Sim, o nosso intuito era fazer meu intuito, pelo menos, foi fazer um paralelismo com o jogo de 8 bits Contra, certo? E o que que acontece? Eu cheguei depois à conclusão que pouca gente conhece esse jogo, então essa logo até foi mal interpretada. A gente tem mais é que se fuder, né? Tem mais é que se fuder. Mas o intuito dela é justamente, né? O intuito dela é ser fraquinha. O intuito dela é ser pixelizada mesmo pra lembrar o jogo. Tanto que as nossas vitrines lembram o menu do jogo e tal. E outra, se você conhecer um designer que possa modernizar, à vontade. Desde que cobre de graça, fique, sabe? Desde que feche na faixa. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas que acontece? Eu vi que tem um divisor. Totalmente acreditado, hein? É, vai ser completamente. O que acontece? É, tem um divisor de pessoas. As pessoas que conhecem o jogo de 8 bits, o Contra, eles pegaram de primeira a referência. E tem a galera que, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, não é por ignorância, é porque não conheceram o jogo. E aí a gente teve, por exemplo, esse C de fogo é o quê? Pô, é do jogo Contra, aí eu tenho que mostrar o YouTube com o jogo e tal, papapá. Tá, mas não é por causa de desleixo nosso, pelo contrário. A logo foi trabalhada aí. A gente fez reuniões pra decidir. Bom, gente, vocês não têm ideia o quanto que essa logo deu pra falar. Deu pano pra manga, então. Eu sou projetista mecânico e o cargo-chefe dessa área do estudo é desenho técnico. Pois é. Eu tenho um negócio com alinhar as coisas e criar referências geométricas e assimilações geométricas nas coisas. Então eu falava, não, traça um quadrado, traça uma malha assim, aqui, uma malha quadrada, ótimo, alinha tudo. E isso, ele mandava um print, um pouquinho mais pra cá. Aí fazia umas 2 horas de discussão pra ver qual era o print. Eu tenho a impressão que ele ficou incomodado com o fundo azul com a tela de circuito. Pouco. Pois é, isso deve mudar nos próximos tempos, mas... A gente moderniza a logo sempre que pode, tanto sempre que a logo não é mais a mesma desde o começo. É, eu botei umas letras estilizadas, achei a fonte certinha do jogo e tal. Mas eu tenho outros recados aí. Já terminou o recado dele? É, terminou. Certo. E-mail nosso, contracastcontato@gmail.com. Ou você pode colocar o seu recado no rodapé da postagem no nosso... WordPress, né? Que é o contracast.wordpress.com, que é onde tem os contos da Laura. Tem os contos agora do Pedro que vai entrar. Tem os contos do arquivista. É, pois é, as coisas andaram por aqui, senhora Né. Você que está atualizado. O nosso Twitter, né? Que é o Contracast, @contracast. Você vai receber. Sempre que sai alguma coisa no nosso timeline, vai pro Twitter. Sempre que alguém tem uma ideia cretina, joga no Twitter. Então é uma forma de acompanhar a gente de perto. Sim, aí. Ah, eu não tenho WordPress. Eu também não tenho. Eu comento via Facebook. Via Facebook, você pode comentar. O Facebook autentica qualquer merda na internet. Sim, então, sim. Então, só você usar o seu Facebook pra comentar no WordPress. Que... Pois é, é o cartório da internet, é o Facebook. Sim. É, eu tenho uma coisa pra falar aqui sobre o novo feed. Não é que o feed normal vai acabar. A gente vai ter 2 feeds porque nós estamos fazendo um experimento com um encapsulamento novo de mídia. Ou seja, é meio técnico, mas a gente vai ter 2 feeds. Um com no Mixcloud. Ah, sim, quem quiser baixar... o aplicativo do celular do Mixcloud, tanto serve para iPhone, né? Ou para Android. Para Android, tem um aplicativo do Mixcloud e tem o canal Contracast lá. Lá tem todos os Contracasts publicados. E você recebe também na hora. A gente vai fazer agora o seguinte: a gente vai upar o áudio em 2 lugares. Pra ficar até mais fácil pra vocês acessarem. Então vai ter 2 feeds. Vai ter o feed de quem tá acostumado com o feed antigo. Vai tá lá, não vai acabar, vai continuar sendo alimentado. E o feed novo, pra quem quiser, pra quem tá começando agora, pra quem, né, pra quem começou a acompanhar a partir de agora, certo? Sim. Eu, por exemplo, tenho os dois. A gente tá estudando uma migração de serviço. Exatamente. Por isso, dois feeds. Mas fique calmos, isso vai se normalizar. Calma, pouco vai só, se isso te incomoda. Pouco vai mudar na rotina de vocês de acompanhar o ContraCast. Muito da minha vida. Vai ser até melhor. Pois é, eu perdi cabelo. Ou seja, eu não quero nem falar sobre essa semana sobre feed. É, a nossa que promoção. Cabelo? Da perdi onde, Guva? Pois, da sobrancelha. Da sobrancelha. Perdi cabelo. Pois é. Ele apareceu de novo. Ah, sim. Deu um nenenê e foi correr de volta. Sabe? Pois é. Aonde? Perdi cabelo. Colhei com cola de arroz de volta. É, cola de arroz. Cola de arroz. Perdeu cabelo. O que é? Tua peruca caiu? O que é? É, quero falar sobre a nossa promoção 200/200, que está quase se concretizando. Vamos lá. 200 downloads. Ou plays, coisa que já se concretizou, e 200 curtidas na nossa página do Facebook, que é a Face ContraCast, www.facebook.com/pereropondouro/faceContraCast. Aí você vai lá, curte. Quando essas curtidas chegarem em 200/200, nós vamos revelar um prêmio secreto que vai para sorteio. Lembre-se, não é concurso cultural como muitos fazem por aí. Porque é ilegal. É ilegal e feio. Então vai ser um sorteio. Quando abrir, a gente vai. Quando abrir e eu disser o que, que é o prêmio, né? Que é do interesse de vocês, tem a ver com Game of Thrones, inclusive. E a gente vai dizer o que, que é e vai abrir o sorteio para vocês. Aí a gente vai sortear um para vocês, tal. O prêmio e por aí vai. Aí depois a gente vai traçar outra meta e vai fazer outro prêmio secreto. A intenção é sempre essa. E é tão secreto, nem a gente sabe. Só não vamos saber. Só eu que sei. Eu sei. Ah, eu acho obrigado. Desculpa. O preto não pode saber. É isso. Não, é preconceito mesmo. E deixa eu falar uma coisa. O Varon estará em São Paulo em dezembro na Comic Con Experience. Talvez role. Consegui estadia, hospedagem. Road trip. Mas vai ser uma road trip e provavelmente vai haver, deve rolar. Se aí eu conheço São Paulo, mas não conheço tão a fundo, deve rolar um mini evento, um encontro contra a Cat. Se a gente tiver gente suficiente para juntar e comer uma pizza sem ketchup. É, sem ketchup, porque sem São ketchup, Paulo não tem dessa. Deve, né, ser uma ofensa terrível pros caras, né? É. E deve rolar. E é isso. Acabamos os recados? Acabamos. Acabamos. E fiquem agora com uma das famílias mais queridas, mais na frente até do Lannister, hein? Caraca. É, eu ia falar, fiquem com. Vamos lá. Agora, em caráter definitivo, eu continuo sendo Marcos Mortati, o Govanon, e continuo sendo do Contra. Eu sou o Pedro, mas eu mudei de ideia. Eu sou do Contra agora. Ah, tá do Contra. Muito bem. Agora. Aqui é a Laura. Eu não sou mais contra ser do Contra. Ó, tá todo mundo afinadinho agora. Aqui é a Nelly. É, Nelly Coelho. E agora eu sou do Contra. Em caráter definitivo, espero. Né? Não, eu sou do Contra até o meu bolso fechar. Ó. Pois bem, hoje falaremos nada mais nada menos sobre Godfather, Poderoso Chefão. Pelo agora, inclusive, né? Isso. Sim. Filmaço adaptado do filme, do livro Poderoso Chefão, do homônimo, né? Poderoso Chefão. Posso já soltar uma curiosidade? À vontade. Caraca, já? Já. Vai bombar. O escritor Mário Puzo inventou o termo padrinho para o livro. Isso não existia. E o então, padrinho, né? O padrinho, The Godfather, não existia esse termo. E o termo Dom também é usado como se fosse tio. Então, certo seria ser Dom Vito do que Dom Corleone. É, tanto que no terceiro Rodou filme. Rodou um Godfather Effect. Isso é um livro também. É, no terceiro filme, o título certo dado é Commendatore. Ele recebe na Itália. Mas é o terceiro filme e hoje a gente vai se ater a falar do primeiro filme. Quem sabe, se a audiência gostar, haja do segundo, talvez do terceiro. Talvez do terceiro, hein? É, porque o terceiro ele não chega junto com a trilogia, né? Mas, enfim. Lançamento dia 15 de março de 72. mas o filme mesmo, né, a história do filme, se passa no pós-guerra. É, no final de 46, tá? Eu tinha muita dúvida de quanto o filme, eu revi esses dias. E eles falam assim, ah, mas fulano, 1946 tá acabando, as pessoas não querem mais derramamento de sangue. Então já fixou. Passa, é... Fala que o Michael é um herói da Segunda Guerra Mundial, né? É o segundo... Exatamente. É o segundo semestre de 46, tá? É um filme que teve um orçamento, na época, pra números de 1972. Ele foi uma superprodução de 6 milhões e 500 mil dólares. Dinheiro da época, que era muito... Era muito dinheiro. Mais valorizado hoje em dia. Isso dá mais ou menos 40 milhões de dólares. É um orçamento de um filme médio hoje? Filme médio. Por exemplo. E sem efeito especial é pra filme grande. Sim, mas eu vou falar já já um pouco de efeitos especiais do Poderoso Chefão. A gente vai falar disso. E ele arrecadou naquele ano, nos cinemas, nas bilheterias americanas e estrangeiras, os americanos, né? 245 milhões de dólares. Ou seja, ele teve mais ou menos. Milhões, né? 245 milhões de dólares. Ou seja, ele rendeu muito mais do que... Que custou, ou seja, ele foi hoje considerado... Hoje em dia isso dá mais ou menos 1 bilhão de dólares. Ou seja, Poderoso Chefão. Nossa. Dinheiro, hein? É um dinheiro, né? Pra época, pra 72, isso é um dinheirão. Cara, o Poderoso Chefão foi o primeiro filme a ser considerado blockbuster. Antes disso, nenhuma sala de cinema no raio de 80 quilômetros exibia o mesmo filme. Uhum. E em uma reunião com a Paramount, o Coppola pediu uma Mercedes 600 como prêmio se o filme atingisse 15 milhões. Uhum. Os executivos prometeram um carro se o filme contasse 50 milhões nas bilheterias. Quando faturou 100 milhões, Coppola e George Lucas foram a uma concessionária Mercedes, compraram o carro e enviaram a conta para Paramount. Nada mais justo. Nada mais justo. Põe na conta do Papa. Rendeu também. Ele concorreu a 10 Oscars. Oscar, né? Oscar. Tem plural, não tem plural. 10 prêmios da Academia. E ele rendeu 3. Vale lembrar que na época um filme render 3 Oscars já era um fato considerável. Ele rendeu o melhor filme, melhor roteiro adaptado para o Coppola e o Mário Puzo, e o melhor ator pro Marlon Brando, certo? Merecido. Ele também é marcado na livraria do Congresso norte-americano como o filme definitivo sobre máfia e gangsters. Ou seja, se você pegar todos os outros filmes que vieram depois, né? Todos os ou filmes antes. Que vieram. Não, depois mesmo. Depois. Eles são muito parecidos com o Poderoso Chefão. A figura do Dom, né? A figura dos capo-regimes e tal, né? Menos a série Soprano. A série Soprano já mostra que não é desse jeito que uhum. funciona hoje em uhum. dia. Ele não... Como é que se diz? Ele virou escola, né? Ele não virou só um exemplo. Ele virou uma escola de filme de gangster. De gangsters e mafiosos. Ainda mais justo, né, amigo? Exatamente. Clássico dos anais históricos do cinema. Sim, é como você, por exemplo, pegar, por exemplo, Space Opera. Tem Space Opera antes de Star Wars. Ah, mas você vai falar, mas o Flash Gordon, sim, Flash Gordon foi fonte inspiradora pro Star Wars. E depois de Star Wars, o Space Opera virou aquela... Não é que virou fórmula, né? Virou aquele modelo, né? Aquele modelo a se alcançar. E pasme, o Coppola, ele não foi a primeira escolha pra direção desse filme, tá? Não foi. O primeiro cotado foi o Sergio Leone, mas ele já tava trabalhando no Era Uma Vez na América, que também é outro filmaço. Ele já tava em outro trabalho. Depois, foi cotado o nome do Peter Bogdanovich, também esse recusou. Mas queriam muito o Coppola porque ele é descendente de sicilianos, correto? Ítalo-americano. E, por fim, Costa Gravas, que recusou. Costa também. Gravar. Pra mim ele era hispânico. Não, eles queriam. Costa Gravar? É Costa Gravar. Eles queriam alguém siciliano, então, provavelmente era. Sim, o leitor que sabe o nome desse cineasta, por favor, ou me corrija ou corrija o Pedro. Porque eu já vi um filme do Costa Gravar que é produção francesa. Olha aí, né, gente? Não, na minha cabeça ele era hispânico, mas enfim. Olha aí alguém que viu um filme desse cara que eu não faço a menor ideia quem é. Não, ótimo diretor. É um filme diretor. Muito bom o que eu vi. Só vi um filme, mas eu gostei muito. Ouvintes, o Pedro usa tênis verde, já começa por aí. Não. isso é um perigo. Então, a Paramount, ela bateu na mesa e, não, a gente quer um ítalo-americano, e escolheram o Coppola, que em primeira instância se recusou a fazer, a estar na direção, porque achou o roteiro muito violento. Ele não queria manchar a imagem dos ítalo-americanos. Pois é, e depois ele aceitou, porque ele achou que poderia fazer uma crítica ao capitalismo, porque o Coppola, ele na época, ele era de formação socialista e tal, e na época ele achava que poderia fazer uma crítica ao capitalismo. Mas o que aconteceu? Ele se apaixonou pela obra. Já sabem, né? Que o Coppola vai pra praia, vai pro Leblon, fuma cigarro diferente. É, o que aconteceu, ele aceitou o trabalho porque ele depois leu o roteiro, leu o livro e se apaixonou pela obra, a verdade é essa. Livro eu nunca li, mas dizem que é de querer atravessar a rua lendo. Olha, eu vou dizer que ele prende muita atenção, mas ele precisa do filme. Exato. Ele precisa do filme. Que nem Senhor dos Anéis, pra hoje em dia? Não, Senhor dos Anéis dispensa qualquer outra coisa. Beleza, vamos deixar a polêmica de lado. Não, eu amo os filmes, amo os filmes. Todos eles. O Hobbit, inclusive, o segundo Hobbit, polêmico e tal. Mas o Senhor dos Anéis... Eu gostei do segundo Hobbit também. Eu também gostei. Eu vou ser bem franca, eu não vi isso. Ah, senhora. Mas vamos lá. Só que eu vou dizer pra vocês. Bebê de 6 meses, não precisa dizer mais nada. É, tá bom. Tá perdoado. Verdade. Escolha de elenco. Não, né? Foram populares com os executivos, principalmente com a escolha de Marlon Brando para Vito Corleone. Por quê? Marlon Brando é conhecido por ser. Era conhecido, tá, falecido já. Era conhecido por ser intratável. Era o Tim Maia do cinema. Maia. Ele não. Marlon Brando é o Tim Maia do cinema. Brigava com o diretor. Cismava de fazer. Chamava o síndico. Ficava pegando elementos dos cenários pra ficar contradizendo. Mas isso é porque ele é Actors Studio. Ele é da escola. A Nelly talvez me ajude nisso. Ele usa elementos da cenografia pra atuar. Tu nem precisa ir muito longe no filme pra ver isso. Tem a cena do gato. A cena do gato. Mas o gato foi um acidente, sabiam disso? Sim. Ele usa acidentalmente. Mas eu vou dizer, o gato é um ator genial. Tem, porque se você prestar atenção, se tu prestar atenção na cena do gato, o gato tá olhando pra onde o Marlon Brando tá olhando. Sim. Nelly, ia falar? Então. Não, eu vou mostrar. Tem várias cenas que o Coppola deixou liberado, assim. Continua gravando. E como é que é o nome do... tem um ator que ele faz uma pontinha só. E ele fica, tipo, meio que treinando, assim, pra falar e tudo mais. O Luca Brasi. É o Luca Brasi. E o Coppola ficou olhando e continuou filmando, entendeu? A coisa não tinha nada a ver. Tu pegasse o roteiro, não... O que aconteceu, o Luca Brasi, ele era... O ator do Luca Brasi, ele era um lutador de telequete, de luta livre, né? Qualquer coisa assim, e é péssimo ator, e ele tava nervosíssimo por... Como é que se diz? Falar com o Marlon Brando. Eu vou contracenar com o Marlon Brando. E ele ficou pilhadíssimo, Lenny Montana, ele ficou pilhadíssimo. Isso, ficou, esse cara. Ele ficou pilhadíssimo e começou a ensaiar no meio do da cenografia, no meio do set. E o Coppola teve a genialidade de, tipo, deixa gravando. E ficou uma cena genial. E depois casou a cena, tipo, o Michael, a namorada dele, aponta pro cara que tá lá praticando. Ele vai lá congratular o meu pai. Tem que ficar perfeito, não pode mostrar desrespeito a ele. É, a Kay, ela olha e fala: Michael, aquele homem está falando sozinho. Sim. Aí ele conta a história do oferta. Luca Brasi, da chamada oferta irrecusável, né? O que acontece? Antes do Marlon Brando, ser batido como o Vito Corleone, tinha outros candidatos. Que era o Laurence Olivier, né? Que era o Lorde Laurence Olivier. Quando o Coppola ligou, a produção do Coppola ligou, o mordomo, o monóculo atendeu. O Lorde Olivier não pode atender, porque ele está muito doente e logo ele vai morrer. Ele não está interessado. Meu Deus! Olivier morreu. O diálogo foi esse. 2 anos depois. O diálogo foi esse. Isso! Ele não pode atender porque logo estará morto. Foi isso, e vai lembrar. E é literalmente um fala que eu morri, porque o Laurence Olivier, depois dessa ligação, viveu mais 18 anos. Tipo, fala que eu morri, sabe? E o... A Paramount, ela queria obrigar o Coppola a engolir o Ernest Borgnine. E o Coppola, não. Tem que ser o... Não fode, tem pô. Tem que ser o Brando, tem que ser o Brando. E aí ele assinou várias garantias... Que o Brando não ia avacalhar com as filmagens. Como assim? Como garantia? Garantias, tipo... Porque o Marlon Brando, a penimba do Marlon Brando, vamos lá, é com o diretor que ele não aceita contribuição do ator. Nelly, por favor, me ajude nisso. Tem um diretor e tem um ator. Sim. Então, tem um roteiro. O diretor vai falar aqui, segue isso aqui e não saia um milímetro disso. É isso aqui. Oi? É a Globo. É, você não vai sair. Não está aberto a... Não está aberto a... Como é que se diz? A... Negociações. Negociações. Não está aberto a improviso, correto? Isso não está aberto. E aí o cara vai e faz aquilo na risca, entendeu? Ele vai fazer aquilo na risca e o diretor não aceita... Não aceita... Improvisos sobre aquilo. Isso. Certo, é uma merda de trabalhar com um cara dele. Exatamente. Por exemplo, a escola inglesa, por exemplo, o Obi-Wan Kenobi, o Alec McKinnon, ele é disciplinadíssimo pra trabalhar com aquilo. Nas filmagens da Nova Esperança, ele pegava, sentava lá no banquinho dele, decorava o script, decorava o roteiro, e ele fazia exatamente o que o George Lucas mandava. Ou seja, tem ator que faz isso. Mas que o Marlon Brando nunca aceitou fazer isso, porque ele era da Actors Studio, que era uma escola de atuação que você pega elementos da cenografia, que você bota Dália. Rápido, Nelly, o que é uma Dália? Dália, é aquela colinha de script. Dália. Ah, né? Tá, não. Dália é tipo, na verdade, nem uma colinha de script. É, a tua mente, ela funciona de uma forma diferente de cada mente é uma forma diferente. Às vezes tu grava o texto, ou a cena, ou de uma forma diferente. Então tu coloca uma espécie de cola no próprio roteiro pra te poder acertar a intenção que tu quer. Exatamente. Só que às vezes não é a mesma Dália do diretor, entendeu? O diretor quer te dar a tua Dália. Não existe isso. Sim, sim. Faz a tua. O Marlon Brando trabalhava com a própria Dália, ele trabalhava com a marcação dele, e o Coppola, ele aceitou, ele é um diretor que ele viu. Se não for de outra forma, o Marlon Brando vai avacalhar a porra toda. Então vai ter que ser assim. Por exemplo, tem uma cena que ele tá constrangendo alguém, e ele bota uma Dália na própria testa pro ator que ele tá constrangendo, escrito foda-se, ou vai se fuder, alguma coisa assim, fuck you. E o cara fica fazendo careta pro ator que ele tá contracenando, tá entendendo? Justamente pra dar aquele sentimento de constrangimento e tal. Então, sim, fala. Não, tipo, a cena que o Vito Corleone dá um beijo no Johnny Fontaine não tava no roteiro e foi improvisada pelo Marlon Brando. Sim. A reação do ator foi tão confusa que a reação do Marcelo foi real. E ele não sabia se ele ia ser chorando. Sim, e foi um filme, apesar de ser uma história pouco usual, né? E é um filme de reações humanas extremamente realista. Como a cena do cavalo. Pois é. A cena do cavalo. Tipo, não, escuta essa. O ator, ele pensava que a cabeça ia ser uma cabeça falsa. Daí quando ele viu que a cabeça era de verdade, o grito de favor foi verdadeiro. 10 anos de terapia pro cara. A bola tem probleminha, né, gente? Vamos combinar, né? E outra coisa, as bochechas do Brando foi invenção na hora também. As bochechas do Vitor Corleone. Do Vitor Corleone, elas foram... foi algodão, né? Foi o gás. Foi, né? Ele usou pro teste algodão, mas quando o Coppola viu que encaixava perfeitamente no personagem, ele pediu pra fazerem umas próteses, que a propósito estão expostas no museu, no Museum of the Moving Image, no Queens, em Nova York. Olha aí, muito bem. A gente já foi. Tá nem na pauta, ó. Pois é. É por causa disso que eu tô na equipe. Pois é, a gente aqui é somente os melhores. A Paramount queria bater pé também com o Robert Redford pro papel de Michael Corleone. Agora você pensa, Robert Redford, louro, não tem cara de italiano, ele tem cara de inglês. Ele tem, né? Se fosse Tom Hagen, ia até encaixar melhor. Ele é ouro, né? Não, também sim. Queria um Ryan Neal pra esse puta, papel. Nem ia ter como. E foi o Al Pacino. O Al Pacino, ele inicialmente ia fazer o Santino. Inicialmente... O irmão do Michael. Exatamente. Inicialmente, ele ia ser o Santino. Ele fez teste pra Santino Corleone. Mas... o Coppola viu que ele tinha uma cara mais de Michael Corleone. E pra Santino, olha só, pra Santino teve outros... candidatos, né? Claro, ganhou o James Caan. Outros candidatos a Michael Corleone, né? Outros candidatos pro elenco foi Jack Nicholson. Nossa, tá louco, né? Dustin Hoffman, que até tem, forçando a barra, tem uma cara de italo-americano, mas é outro tipo forçando de ator, né? Muito, né? Pasme, Warren Beach, o Dick Tracy. Isso, testes, olha só, testes pra Michael Corleone, hein? Martin Sheen tem cara de italo-italiano. E o James Caan, que é o Santino. Então, o que que aconteceu? O Al Pacino ia fazer, né? O Al Pacino ia fazer o Santino e o James Caan ia fazer o Michael. E o Coppola achou por melhor trocar os dois. Fora que ele queria que o Michael fosse um ator desconhecido. E na época o Al Pacino só tinha feito dois filmes. É, o Al Pacino. E não era o único papel de destaque. Já tava no início do da carreira. Da carreira, né? O filme que explodiu ele, né? É, pior. Explodiu, não, mas o Al Pacino teve a carreira, né, de lanchar. Claro que o Taxi Driver tá aí também pra estourar, né, a carreira dele aí pra cima, né? É que o Al Pacino é foda, né, cara? Tem poucos filmes do Al Pacino. Al Pacino já foi muito mais ator, né? Ele tá meio velho da gama, meio vovô, né? Mas, cara, tem que respeitar o que ele já fez, né? Então... É, pra Tom Hagen. Peraí, é o Pacino que faz que faz Perfume de Mulher, né? É. Sim! Cara, eu adoro esse filme, ele tá muito bem. Nossa, mulher que são, eu acho, desse filme. Mas então... É. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, filho, a reação da Nelly... Sim! Foi quase... Oh. Não, mas você tem noção... É uma verdade, a mulher fica iluminada quando o cara sabe que perfume ela usa. É, realmente, olha aí, ó. Rapazes, fica a dica aí, né? Não, fica a dica seguinte, nenhum cara conseguiu acertar o meu perfume. Só um dia um amigo meu chegou e disse, Laura, você tá cheirando a sobremesa. Não. Olha, meus parabéns pra sutileza paquidérmica desse senhor, desse cidadão, né? É, pra Tom Hagen, foram cogitados Steve McQueen, Bruce Dern, pasme, Paul Newman. Acho que Paul Newman também desse certo, mas acabou fazendo o Robert Duvall, né? Agora, uma coisa muito engraçada. O Carlo, né? Que é o marido da Connie. O Clemenza? Não, o Carlo. O marido que bate na Connie. O cara do casamento. Tá. Que toma... É, o esposo, né? Da festa de casamento. O cara que dá porrada, né, e toma porrada do Santino. Ia ser o Sylvester Stallone. Ai, pelo amor de Deus! Aí você pensa numa cena em que o James Caan come o Sylvester Stallone na porrada. Você vê isso? Você consegue visualizar isso? Não, dá. Que é o seguinte, porra, o que que esse cara tá fazendo batendo no Rock? Pois é, não, cara. O Sylvester Stallone, ele me vem. Vocês se lembram daquele filme que ele inventou, que era uma comédia que ele fez de mafioso? Isso? Sim, tem sim. Não, ah, nossa, então. Esse filme me escapa. Eu não me lembro o nome desse filme, não. O nome do filme, eu não tô lembrada. Mas, meu Deus, qualquer coisa que é referente a isso me lembra aquele filme. Então, por favor, não. Só não. Por escredo. O nome do filme é Oscar. É Oscar. Boa. Depois não diz que é tênis verde, rapaz, hein? Nossa, só não. Não sou tênis verde. Não sou. É sim. É, o Stallone também fez. É uma merda de filme, mas tá lá, né? O Stallone também fez. Teste pra ser o Pauli, o dos primeiros, né, traidores, que é o da cena do Take the Cannoli, Leave the Gun. É o cara que morre, ou seja, ia tomar um tiro na nuca, o Sylvester Stallone, ou seja, acabou. Também não, né? Anthony Perkins também fez testes pra Sony. Graças a Deus, a Mia Farrow não passou pra ser a Kay, ainda bem. Mia Farrow. Vem no Google aqui rapidinho. Mia Farrow. Vamos ver. Tá acabadaço, hein? Agora sim, O De Niro fez teste pra Michael, Sonny, Carly, Paul. Não passou. Não é que não passou. O Coppola, ele viu um potencial pro segundo filme, que aí depois a gente vai falar sobre isso. Certo? É, porque o De Niro, ele faz o Vito Corleone jovem. Sim. E, aliás, ele pega os trejeitos todos do Brando e transpõe pra juventude, cara. É magnífico como é feito. Ficou... ali tu vê o quão um ator o De Niro pode ser. Mas tu sabe, tá bem... mas tu sabe que ele ficou puto por ele ter vencido o Oscar de melhor ator coadjuvante? Ficou puto? Cara, ele aparece em mais cenas do que o Vito Corleone mais velho. Que, pô, sim, mas ele tem foi... mais tempo de câmera. É, veja bem, e as filmagens, né? O Poderoso Chefão, ele também foi uma reunião de família da família Coppola. É, aí entra o nepotismo. O compositor Carmine Coppola, que é o compositor das músicas, exceto a música tema. Itália Coppola, uma figurante. Ela era figurante, que era mãe dele, né? Se eu não me engano. É, a Talia, ela era Connie Corleone, Talia Shire. Coppola. A filha, a nenenzinha, filho recém-nascido da Coppola. É, cara, que depois no 3 ela... Ah, meu Deus do céu, que atriz é... Olha, que horrorosa, cara. E por fim, os filhos dele fizeram os filhos do Tom Hagen. Isso, ou seja, botou a família toda, empregou a família toda na produção, certo? Que papel, mamãe, eu vou arranjar um pra você. Que papel, filhinha, eu vou arranjar um pra você. Certo, a partir daqui... Isso prova que a vida é feita de networking. Feita, completamente. Oh, network, claro. Genética. Genética também. É, vamos falar agora, é necessário fazer um pequeno disclaimer. A partir de agora serão dados spoilers atrás de spoilers. Ah, não pode. O Poderoso Chefão não é spoiler. 42 anos. Não merece estar vivo. Certo, mas veja bem, vai ter aquele que vai reclamar, né? Até quem não viu o filme sabe referência do Poderoso Chefão. Não, e vou além, é um filme que vale a pena ser visto com ou sem spoiler, porque ele não é uma, se você pegar bem, ele não é uma trama complexo, se você vê bem, ele é uma trama de mafiosos, é uma trama de amor entre o Michael, a Polônia e a Kay, né? São os dois amores da vida do Michael. Você vê a derrocada, você vê o fim da carreira do Vito. São três camadas, eu divido assim, pelo menos. Três camadas. O final da carreira do Vito, a sabedoria do Vito Corleone sendo passada, a ascensão, a mudança do Michael, a metamorfose do Michael Corleone. E quem viu Costelas e Hidromel, o Michael, ele passa pela jornada do herói. Tá o link aí. Um abraço, Costelas e Hidromel. Não seria a jornada do vilão ou do anti-herói? Do anti-herói, eu diria. Do anti-herói, porque eu não vejo o Michael muito como vilão, não. Não, ele não é um vilão. Eu não vejo ele muito como vilão, não. Vamos combinar. É alguém que foi transformado. Ele foi um caminho. Ele não é. Era muito difícil falar vilão, herói nesse filme, sabe? É verdade. A história já é de um vilão, vou botar na entrada. Exatamente. E a terceira é o desenvolvimento da vida amorosa com a Kay passando pela Polônia. E diga-se de passagem, um pequeno disclaimer. Que atriz linda é a Polônia, né? Fez a Polônia. Qual é o nome dela? Profissional acadêmica. Simonetta Stefanelli. Olha, nome é outro. Não procure. Né? É, procure até. Ela, acho que ela envelheceu bem. Ela envelheceu bem. É, que a Mia Farrow tá acabada. Siciliana. Linda. Puta, mulher que linda. Pariu, realmente. Que mulher linda. Não, ela envelheceu bem. Envelheceu bem. Envelheceu bem. É. Ao contrário da. Da Mia Farrow. Da Mia Farrow. Se você tem no link uma foto da Mia Farrow. Não queremos assustar. Não. Tu vai cegar nossos ouvintes, Pedro. Sim. Então, a partir de agora, veja o filme, os spoilers, isso é a minha opinião, eles não atrapalham a assistência de você ver o filme. Eles não assim, atrapalham. Não é spoiler, porque, sabe, todo mundo sabe que Jesus morre, sabe? É, não todo tem como. Todo mundo sabe que o Luke é filho do Darth Vader. Cara, 42 anos dessa porra, cara, você ainda não sabe o que acontece. Pois é, então, vamos lá. Nelly, verão de 45. Casamento, vamos, né? Vamos. Paulo, casamento. Lindo, né? Aquela tarantela. Uma cena. Não, o casamento é, né? Tipo, é lindo. Aí, aquela coisa de pedido de favor rola solto, né? Vou aproveitar o casamento pra fazer ali um mesh. É porque tem uma tradição siciliana, tem uma tradição siciliana que o pai da noiva siciliano, né? Ele não pode negar pedidos no dia do casamento da filha. Então a galera foi lá na tradições. Vamos aproveitar, né? Vamos tradições. Vamos aproveitar. Não, uma coisa que pouca gente sabe é que essa cena aí do pessoal aparecendo pra pedir favores pro Vito Corleone foi colocada no desenho da Warner do Fica Zoid. Sim, é uma sério? Cena. É. Sério, tipo, é o cara falando de uns garotos zoando o carro dele, daí mostra o Fica Zoid fazendo carinho num gato. Mas tem um filme de comédia que é imitando uma... Agora não sei se é quando as metralhadoras cospem. Eu não sei que filme de comédia é. Que tem um vilão que ele tá com um gato, né? Que não sei o que, tá acariciando o gato. No meio do filme, ele para de acariciar o gato, olha. Mas esse gato tá morto! Eu não me lembro do filme, cara. Eu não me lembro que filme é esse. Mas é um cara que imita o Marlon Brando, ele fica com o gato. Esse gato tá morto, ele joga o gato fora. É que nojo, sabe? Que nem aquela cena dos Simpsons, que estão no tribunal julgando o Sideshow Bob. Aí ele morre, chega o Dr. Hibbert, pega o pulso dele e fala: este homem não tem mais pulso. Eca, um morto. Que nojo. E tem aquele casamento todo, né? E ele vai atender os pedidos e tal, né? Vale lembrar que a cena inicial que sai da cara do Bonatera, né? Do agente funerário, né? Do coisa. Do agente funerário, não, ele é agente funerário, né? Ou ele é dono de funerária. Ele é dono de funerária. A cena que o Close sai da cara do Bonacera e vai pra trás da cabeça do Marlon Brando foi a primeira cena cujas objetivas foram controladas por computador. Exatamente. Na verdade, todas as cenas de violência foram feitas pelo George Lucas, o estúdio dele. Mas foi na Lucasfilm. Lucasfilmes não existia, não, né? Lucasfilmes. Vamos falando que eu vou atrás disso. Sim, foi ele que fez os efeitos especiais. George Lucas fez os efeitos especiais do Poderoso Chefão? Não são efeitos especiais, né? Tem um fuzilamento ou outro. Não, mas tem as montagens, né? Inclusive a cena do tiro no olho, que foi baseado no assassinato de um gangster real. Caralho. Sim, sim, o tiro no olho do... Isso, Mulgrin, né? Foi baseado na morte do gangster Bruce Lee. Teve um chefe da máfia americano que tentou dar uma vetada no filme, né? Teve dessa? Teve. Como é o nome do cara? Deixa eu ver se eu acho. Joey Colombo. Ah, olha só, a Lucasfilm fundada. Olha, é bem provável sim, porque a Lucasfilm foi fundada em 71. Olha aí. Tá, que pariu. Explodiu a cabeça. Isso. Eu tô aqui, cara. Agradecimentos. Agradecimentos ao IMDb. Esse podcast pode ser um patrocínio do IMDb. É? Toma aí. É só você deixar? Toma aí. Não, agora, é provável, eu não vejo aqui no IMDb, eu ainda não achei, se participou dos efeitos especiais do Poderoso Chefão. É bem provável. Se algum ouvinte sabe, por favor, deixe-nos saber, né? Pros coxinhas que pegaram e falaram mal do Padilha, teve que pedir, como é que é o nome? Permissão pro chefe da boca pra poder fazer o Tropa de Elite. O Poderoso Chefão também rolou. O Joey Colombo chegou lá. Não vai. Rod, e porque ele era anti-italiano. Aí o pessoal entrou num acordo em que as expressões máfia e Cosa Nostra não iam ser usadas. Mas é só no terceiro filme que essas expressões são utilizadas. Na realidade. Eu acho que o cara já morreu, né? Na realidade, nos Estados Unidos existe uma coisa chamada Lei dos Direitos Civis Italo-Americana, que não é num filme do Poderoso Chefão que estourou o filme de máfias. Tem uns filmes antiguíssimos que são muito populares. O problema é que o Poderoso Chefão se tornou muito pop. E essa liga ela luta justamente contra esse estereótipo de mafioso. Uhum. O italiano tanto luta pra se parecer, né? Enfim. É, Laura, mas é Itália. Tá, a liga pode ter alguns demais, mas foi mafioso. Tu vai falar pro cara dizer que não? Não, né, cara? Eu acho que não é legal assim, chegar e dizer, olha, a gente vai colocar as bagulhas porque a gente acha que é interessante. No outro dia, se você não tem cavalo, não sei que cabeça vai aparecer na sua cama. Sim, realmente. O cavalo. O cavalo já vai chegar aí, né? É, foi atendido o Bonacera. Agora, como é que a história toda se amarra, né? Preste atenção, depois vai ser atendido o confeiteiro do bolo do casamento, certo? Sim. Que ele pede por um garoto, ele pede pelo noivo da filha dele. Ah, o meu genro quer ficar nos Estados Unidos, por favor, não sei o quê. E o Don Corleone atende. Ah, eu sou eternamente grato. Como é que um roteiro bem amarrado? Você pega esse detalhezinho pra aparecer lá no final da história. Calma que a gente vai chegar lá. Foi atendido o Johnny Fontaine, que é claramente baseado no Frank Sinatra. É igual. Né? E toda igual. Aquela coisa. As garotinhas gritando. Igual. O jeitão, o terno claro, né? O próprio Frank Sinatra foi contra o projeto do filme justamente por causa disso. Ele ameaçou quebrar as pernas do Mario Puzo em 1970 por causa disso. Frank Sinatra, ainda bem que, né, eu posso falar isso hoje em dia, porque ele não vive mais. Porra, o Frank Sinatra, pô, era enterrado até o pescoço com a máfia. É sabido. Sim, ele só subiu por causa da máfia. Né? Não, talento inegável. Mas é sabido que ele tinha ligações até o último fio de cabelo com a máfia. E todo mundo sabe disso, é uma verdade. Rola aquela lenda de que ele que deixou o crime. Sim, tem aquela lenda aí. E aí, né, ele tem aquela uma demonstração do que é a família Corleone, que é o trato com o Waltz, né, o Jack Waltz. Waltz. Né, o Tom Hagen vai lá negociar com o Waltz, a entrada do Fontaine no filme, né, que ia ser um filme épico, guerra. De guerra, né, que dava no muito... No final dos anos 40, foram mais filmes de Segunda Guerra Mundial do que todo o resto da história. Pois bem, é verdade, era muito, os filmes épicos de Segunda Guerra Mundial, Ponte do Rio, Quay, é tudo data, né, dessa Canhões de Navarone e muitos outros datam dessas histórias de heroísmo da Segunda Guerra Mundial. E o Waltz nega terminantemente, não vai. E, cara, uma das cenas mais bárbaras do cinema, né? Mas, sim, tem muita gente que virou vegetariano por causa daquela cena. A cabeça do cavalo debaixo do edredom do Wolf. Essa o cavalo cena, tá ela vai crescendo, porque você vê uma pintadinha de sangue, aí a música, ela vai ficando perturbadora. Aí, o que tá acontecendo? É essencial ali. E nem no filme do Cavaleiro das Trevas, a música do Coringa. Sim, aquele crescendo. Ruído crescendo, que é perturbador. Aquele arranhão sonoro, né? E aí, aquele cavalo cartoon, né? Agora, vamos pegar aqui. Tem uma cena deletada no trato com o Tom Waltz, né? Que acontece? Mostra o cara como filho da puta. Ah, porque a garota que eu tava comendo, o John Fontaine foi lá e comeu. Ok. Tem uma cena deletada que o Waltz sai de uma sala com uma menina claramente menor de idade chorando. E aí ele vai atender o Tom Hagen, certo? Caraca. É uma cena que dá a entender que o cara era pedófilo. Não tem porra nenhuma, né? Então, veja bem. Mais que claro. Exatamente. Eu tenho aqui a lata do Poderoso Chefão, tem essa cena deletada, né? A cena que foi excluída. Não sei por que foi excluída. É agressiva. Mas veja bem, não é nada. É provavelmente porque a cena não era agressiva. Era a menina chorando, ele sai da sala, fecha a porta e vai atender o Tom Hagen. Mas todo mundo entende o que acontece. Todo mundo entende, né? E o cara, o John Fontaine, entra lindo, leve e solto na... Agora, a elegância da trilha sonora também, quando o Tom Hagen chega no aeroporto, naquele Electra lindo, né? Aquele Electra no aeroporto ali da Hollywood, né? LAX. A elegância, né? Mostra tudo. E outra coisa, ali também mostra um duelo de máfias. Todo mundo sabe que quem controla Hollywood, né? Pelo menos é o que se corre, são famílias judaicas. Quem controla entretenimento cinematográfico. Eu diria entretenimento visual, né? As famílias judaicas de Hollywood. Então foi uma espécie de embate entre a máfia italiana e a máfia judaica, por assim dizer. E outra coisa, volta pra cena dos pedidos. O padeiro, o filho, o genro do confeiteiro, ele fala: aí, o que a gente vai fazer pro cara ficar aqui? Ah, fala com o congressista, mas não fala com o congressista. Fala com o congressista judeu. Fala com o congressista judeu. Ah, fala isso, verdade. Ele fala isso. Calma que o genro do confeiteiro vai entrar mais uma vez aí. Pois bem, isso é uma amostra de poder dos Corleones. Como funciona a família Corleone, certo? Isso mostra pra quê? Pra audiência, ó, a família Corleone é isso aqui. Tem o lado glamouroso da festa, o lado familiar e canções de família, mas tem esse lado negro aqui, certo? Lado completamente sombrio. E aí, nele chega o Soloso, o Virgil. Virgílio Soloso. O turco. Vai entender. Continua um pouco mais a chegada do Soloso. O cara, ele negocia. Eu acho, se eu estiver errada, vocês, eu corrijo, por favor. Estamos aqui. Ele negocia, digamos, a pouco dos negócios, de heroína da família e tudo mais. Aí o Vito não gosta muito da coisa. Ele é associado à família Tattaglia. É, sim. Exatamente. E aí o Vito não gosta muito das coisas que ele lutou. Por ele, assim, as conexões políticas não são. Ia ser prejudicado isso aí, entendeu? E aí não ia valer. Uhum. Não ia ser droga. Vamos lembrar que A droga que era comercializada na criminalidade americana era a maconha, a cocaína e o... E a heroína, não? E o haxixe. Ah, haxixe. A heroína tava entrando. E quem controlava o mercado de drogas era considerado sujo, sim, sabe? Era considerado negócios e não... Vai a Transmídia. Quem já jogou aquele jogo maravilhoso L.A. Noir? Uhum. Viu que a polícia Vice, né, que cuida de drogas e prostituição, é a mais é a vista como a mais corrupta, né? Sim. A cocaína, ela era medicinal. Tanto que Freud usava ela abertamente. E o Sherlock Holmes usava pra... Entendeu? A cocaína, ela não tinha sido alçada ao posto de criminalidade, entorpecente e tal, ela era um remédio. Tanto que até a década de 70, a Coca-Cola utilizava o princípio ativo da folha da coca. Ah, é verdade. Pior, é verdade. Na minha infância, eu tenho um pouco mais de idade, na minha infância eu me lembro que a Coca-Cola tinha um gosto ligeiramente mais amargo. E eu ficava impressionado quando bebia. Ficava louco. Outros remédios usam a folha da coca, xilocaína, benzocaína, que são anestésicos. A coca, ela é um anestésico, certo? A coca aditivada com outras coisas, ela vira um vaso de... mascar a folha de coca é vasodilatador e ela é utilizada em anestésico. Agora, ela misturar refinada pasta base, que é o processo todo, aí ela vira... A droga, ela vira um entorpecente. Cara, no Lost, eu lembro que tem uma cena que o Jack tem que relaxador de não sei quem. Acho que ele ia fazer uma cirurgia em alguém, não lembro. Ele pede pro heroína. Ah, mas tava todo mundo morto mesmo, então. É Lost. É isso. Esse é o problema de você estar no purgatório e você não sabe que tá morto. Pois é, senhor DJ Abrams, fico recado, né? Eu não vi. Eu parei na segunda temporada. Não, eu não vi, eu também não vi, mas é que acabava. As pessoas eram tão fãs ferrenha que tu acabava vendo junto. Então, o Soloso, né? Ele traz uma droga nova do Oriente Médio, da Turquia. Tanto que o apelido dele é Otu. É, plantação de papoula na Turquia. Pola pra trazer a heroína, que na época, por exemplo, você pegar a droga do momento, a droga mais letal hoje, é crack e tal. A heroína chegou, era o must, né? Era o que chegou. E o Vito Corleone, ele se põe contra. Não quero isso e tal, papapá, boa sorte nos seus negócios. Por que que acontece? A família Corleone, por exemplo, a família Tartaglia era o braço mais armado do sindicato, né? A família Barzini era jogo, essas coisas. A família Corleone, ela fez raízes muito fortes na política. Na política, tanto que o projeto de vida do Vito Corleone era lançar o Michael na carreira política. E o Santino ser o chefe da máfia, ser o Dom. Ah, o Fredo era um merda, né? Mesmo. O Fredo era um bosta na água mesmo. Bosta na água. E a gente vai ver porque ele é um bosta na água no segundo filme. O Fredo é um bosta na água e o objetivo era o Santino ser o Dom e o Michael ser o braço da família dentro da política americana. Herói de guerra, né? E você vê que ele é um filho amado, um filho que ele queria proteger dessa garra da máfia. Você vê que ele fica... Não vou tirar foto na festa, né? Não, o Michael não chegou, não vou tirar foto. Ele fica ansiosíssimo até o Michael chegar. Ele é o filho mais novo. Ele é o caçula. Ele é o caçula. Então, qual é o plano? Eles sabiam que o Soloso, né, que o Virgil, não ia ficar satisfeito. Então... O que a galera queria era liberar a polícia fazer vista grossa, os políticos fazer, a imprensa. Isso tudo tá no bolso do Vitor Corleone. Então, a operação de venda de heroína não ia só ser baseada com o braço armado do Tartaglia. Ia ter que ter o arranjo político dos Corleone. Então tinha que ter e o Vitor vai lá. Não. O que é que acontece? O Vitor Corleone já sabe que ele não ia se contentar e envia o Luca Brasi. Aí você vê a transformação do Luca Brasi, né? Aquela besta quadrada que não sabe falar, sentado no canteiro repetindo a fala. E aí ele se mostra um cara extremamente articulado pra montar a arma, pra ir lá negociar com os caras. Já reparou? Uhum. E se transforma. Tipo, um cara, você vê ali que ele mora no apartamentinho sozinho, veste o colete, a arma com extrema habilidade, tudo, e parte. Mas mesmo assim, sim, então essa preparação não ajudou ele, porque os homens do Soloso, eles o reconhecem e o matam. Matam, né? Matam o Luca Brasi estrangulado, né? Que, aliás, o cara tentou, né, meu? Extremamente fiel ao Vitor, né? O Luca Brasi, extremamente fiel. Os mais fiéis são sempre os primeiros aí. Eu quero dar uma pausa aqui pra falar sobre o Código Laranja. O Código Laranja... Não peguei essa porra. Não peguei. O Código Laranja, olha só. Ah, sim, eu sei. Ele não é, veja só, ele não é óbvio. Aparece uma laranja, alguém vai morrer, entendeu? Como jogar uma laranja na minha mão, cai um piano na minha cabeça. Não é, não é assim. Algumas cenas, você é introduzido ao Código Laranja quando o Vito Corleone é baleado. Ele vai comprar laranjas e chega a galera e baleia ele. Aí você vê novamente que o Fredo é um bosta na água, que ele deixa a arma cair e não revida os tiros. Ele se embanana com a arma, né? Ah, é verdade. Veja você, eu vou colocar um vídeo na show notes que tem uma compilação dos dois primeiros filmes e as laranjas, tá? As cenas às vezes não são tão óbvias. Por exemplo, mas não aparece quando o Santino morre. Não aparece laranja, mas você vê que depois aparece a laranja na frente do cara que mandou matar o Santino, depois de minutos de filme. Na reunião, tá o Dom Barzini. Exatamente, tá o Dom Barzini e tem um cesto com uma laranja ali. E na hora que o Santino vai morrer no pedágio, aparece um outdoor falando sobre Fanta laranja, alguma bebida de laranja. Ou seja, ele não é óbvio. E outra coisa, quando o Vito Corleone, no close da cena, quando o Vito Corleone oferece paz, ele levanta as mãos pra abraçar o Tartaglia, né? Uhum. Quando ele levanta as mãos, a mão direita dele cobre a laranja que tá na frente do barzinho. Tipo, eu não quero matar ninguém. Eu quero achar um vídeo sobre... Aliás, não vou colocar vídeo, não. Quem que é, pega o filme. Tem na locadora do Paulo Coelho, tem na locadora da Esquina, tem na Lojas Americanas a R$12 o filme. Pega o filme e procura. Eu vou te falar que é um exercício de atenção. Pegar, por exemplo, na festa de casamento, aparece o Sally jogando a laranja pra cima. Aí você, porra, mas não acontece nada com o Sally. Quando não acontece, é o cara que trai a família, o Sally, né? E depois é morto. Tanto que na próxima cena, depois da morte do Cabrasi, o Dom Corleone, ele tá comprando laranjas de a ilha, baleada. Isso. O Polly. Essa foi a que eu peguei. Olha essa só, o Polly. Essa foi a que eu peguei, é a única. Tem uma cena tão sutil que o Polly, ele entrega uma jarra de sangria pro Clemenza. E a jarra de sangria tá cheia de quartos de laranja. Aí o Clemenza bebe. Quem mata o Polly? O Clemenza. Pra quem não sabe que maçangria é uma bebida feita com vinho e vodka com várias frutas. Vodka? Pra mim era vinho puro. Tem algumas variações que você coloca alguma outra bebida junto pra ficar mais forte ou doce. Aí você vê ali que tem laranja dentro da jarra. E aí quem mata o Polly? O Clemenza. Cara, é uma coisa tão entrelaçada, é tão arraigada à lore do filme, ao folclore que é posto naquela história, que você tem que ter uma atenção miserável para detectar as laranjas. E não é só laranja. Por exemplo, a gente vai andar um pouco mais história. Quando aparecer a laranja eu me lembrar, eu vou aqui dar o disclaimer. E o Dom Corleone, ele é baleado nas costas, né? 5 tiros nas costas. Ele teria levado um peso se não tivesse tentado fugir. Ele se tocou do que estava acontecendo. Sim. E ele vai pro hospital em estado gravíssimo, né? E o Soloso, ele dá uma... Dá uma beach crisis, né? Fica putado. Né? Ele prende o Tom Hagen pra negociar. Olha, teu pai aqui, eu tenho respeito por ele, mas ele tem que aceitar, ele tá ficando velho, papapá. E o Sony vai pra guerra. O Sony parte pra guerra, né? E quer botar tudo pra fuder, até porque ele é o mais cabeça quente. Ele é o mais merdeiro, cabeça quente. Até então, o Michael, ele tá fora. Não, isso. Tanto que ele fala, Kay, essa é a minha família, isso não sou eu. E depois ele vai entrando, tanto que ele que tem a ideia, olha, eu vou pegar o Soloso numa negociação, a gente vai negociar. O Michael dá essa ideia. Eu vou negociar, eu vou até o Soloso e vou matar ele. Ah, mas como, não sei o quê. Vai ter um encontro, a gente vai marcar um encontro num restaurante, vocês vão esconder uma arma lá e eu vou matar o Capitão Klusky, que na cena anterior, eles salvam o Vito de um segundo atentado dos homens do Soloso. Ele e o filho do... O genro do padeiro, o genro do confeiteiro, salvam o Vitor Corleone. Eles trocam a cama de quarto, né? Eles trocam a cama de quarto e salvam o Vitor Corleone. Mas voltando, e eles vão se encontrar. O Michael pega a arma atrás da descarga do banheiro e dá um tiro em cada um, né? Larga a arma. O Capitão McClush, depois de ter tomado um porradão na cara, com a cara inchadíssima, né, da porrada que o Klusky dá na cena do hospital, mata os dois. A guerra entre as cinco famílias irrompe e o Michael tem que ir embora. Ele vai pra Siracusa. Ele vai pra Sicília, né? E depois ele se esconde em Siracusa. Mas antes ele dá um pulinho em... New Hampshire. Não, ele dá um pulinho em Corleone, que é a família do Vitor, né? A família é a cidade onde o Vitor nasceu. E conhece a Apolônia. Que doce de menino. Conhece a Apolônia. E na cena que ele pede a Apolônia em noivado, em namoro, pro pai dela, o que que tem no bar do pai dela? Laranja. Não, tem cartaz de suco de laranja. Bate laranja, ué. Sim, tem um cartazinho de suco de laranja ali, do lado do cartaz do Partido Comunista Italiano. E não, tem cartaz não, de certo, cinzano. O certo é Partido Comunista da Itália. Exatamente. Tem assim, cinzano, aí tem um cartaz assim, com um suco de laranja, não sei o que, de refrigerante de laranja, e tem o cartaz do PCI. E aí eles casam, ele passa um tempo, né, com a Polônia, numa eterna lua de mel, porque ele tá ali escondido, não tem que trabalhar. Então, quando... Aí é o que o Michael fala no terceiro filme. Quando eles vêm, eles vão tirar o que você mais ama. E matam, por engano, numa explosão de carro, a Polônia. A Polônia adorava dirigir. E matam a Polônia, a cena que dá, me deu um aperto de uma menina tão, sabe, morrer. E foi um dos guarda-costas do Michael. E aí o Michael dá um tempo e volta pra América, certo? Terra das promessas. Isso, ele volta pra América, né, e procura a Kate. Aí a namorada que foi com ele lá pro casamento. Exatamente, Ela é a casa dos pais, não? Sim, não, a cena do casamento, a Kay, ela é introduzida na cena do casamento. Não, sim, mas ela foi se esconder na casa dos pais, né? Sim, ela ficou na... Não, viveu a vida dela, virou professora e tal, né? Esse lance de mulher fica esperando o marido chegar é coisa de filme B, Hollywood. Certo, né? E aí, no meio daquela guerra toda, o Sony de cabeça quentíssima, ele descobre que o carro, ele tem o mau hábito de descer a mão na Connie de vez em quando. E dessa vez, o que o Carlo faz? O Carlo, ele tá comprado pelos Tartaglia também, certo? Porque o Carlo, ele foi pego uma vez, ele tomou uma porrada séria do Sony. E ele foi RH, hein? Então ficou aquele sentimento de vingança e aconteceu de novo, certo? Aconteceu de novo. Agora, qual é a cor da roupa do Carlo quando toma aquela porrada seríssima do Sony? Laranja. Mas, tipo, a cena que o Carlo tá surrando a Connie é uma coisa muito forte, não sei. Sim, é um bom trabalho ali deles, né, cara? E o Carlo, ele tá comprado pelos Tartaglia e ele, de novo, senta a porrada na Connie e a Connie ela liga pra mamãe, a esposa do Vitor, só que quem atende é o Sony. O Sony vai pra lá e é morto no pedágio, a cena do pedágio. E aí, agora, quem vai assumir a coisa toda? Quem vai... O Vitor Corleone tá ainda se recuperando, né? Então, o Vitor, ele aponta, muito a contragosto, o Michael como Dom. Ele sai de cena, se aposenta, vira o Contiglieri, certo? Certo. Tira o Tom Hagen. O Tom Hagen vai ser o advogado da família numa nova empreitada em Las Vegas, porque eles pensam assim, essa guerra, Nova York não dá mais pra gente. Vamos migrar os negócios da família pra Las Vegas. É, que tudo dá certo em Las Vegas. Tudo dá certo em Las Vegas. Não. O que acontece em Las Vegas... Fica em Las Vegas. Então, o plano é esse. Acabar com a guerra, certo? Acabar com a guerra. Fazer justiça. Sim. Descobrir os traidores. Fazer justiça. Migrar pra Las Vegas. E o Michael assumir como Dom. Porque o Fredo, repetindo, é um bosta na água. O Fredo, a partir dali... Ele dá uma desaparecida do filme. Porque o Fredo, ele é mandado primeiramente pra Las Vegas pra começar a ver qual é. Tá entendendo? De cassino e tal. Pois bem, o Vitor dá o seguinte conselho. Olha, eles vão vir negociar a paz. Eles vão falar com alguém da nossa família e marcar uma reunião. Você vai achar que tá seguro, só que vai ser uma reunião pra te matar. Quem vier avisar da nossa família pra você é o traidor. Ponto. Com essa sabedoria, é a última fala relevante do Vitor Corleone. Vitor Corleone morre na cena do Laranjal com o netinho. É muito triste a cena, porque o menino não consegue entender que o avô tá doente. Pois é. Ele tá morrendo. Tá morrendo e tal. E... Não, mas se bem que tem um esforço ali do Vitor e não morrer na frente do menino, já reparou? É. pior que tem mesmo. Ele primeiro afasta o menino, negócio de monstro, aí depois sai correndo pra ele cair longe do menino. O menino não ter a... O trauma. É, a visão do menino, do avô morrendo. Meio que o menino é novíssimo, né? 2 anos no máximo, pelo jeito que ele corre. Por aí. E aí o Don Corleone morre e o Michael se vê sozinho. Nisso ele vai pra Las Vegas, vai negociar com o Mulgrim, que é o dono, né? A família vai pra... A família tá indo pra Nevada, certo? Tom Hagen já o tá... O estado onde fica Las Vegas. Exatamente. Então... Assim, antes disso, o Vitor Corleone tinha feito uma reunião com a família Barzini, com a família Tartaglia, e feito a paz. Olha, não vai ter mais. Se vocês quiserem vender a heroína de vocês, só não vendam pra crianças e tal. Ele deixa tudo arranjado. Uma paz armada. Todo mundo se abraça, né? Guerra fria. É, todo mundo se abraça e fica aquilo. Mas ainda fica aquela rusga de descobrir quem é o traidor. Fica aquela rusga. Ah, Soloso, não Soloso, tal, não sei o quê. Quem matou Soloso, quem não matou. A paz é celebrada ali, mas entre olhares muito estranhos, certo? Então o Don Corleone morre. Isso o Michael tá tratando dos negócios da família e vê que o Fredo é um bom de um escroto. Porque ele chega lá, o Fredo tá entre bebida, mulher, não sei o que. Foi estapeado em público pelo Michael, não, pelo Mulgrini, né? Que era o mafioso de Las Vegas, certo? E pra botar ordem naquilo, ele dá uma... Olha, a gente quer comprar a sua parte, o Mulgrini se revolta, não vou vender porra nenhuma, e você não vai me comprar, que não sei o quê. Aí o Michael, não, beleza, eu tô voltando pra Nova York, eu dou esse prazo aqui pra você me dar a tua oferta de compra, senão eu vou fazer uma oferta pra você que você não pode se recusar. E com essa fala, ele vai embora. Ele vai pro enterro do pai, o Michael Corleone, vai pro enterro do pai, e aí vem o Sally falar com ele, ó, o Barzini, que é um o Don Barzini quer uma reunião contigo. Aí ele vira pro Tom Hagen, eu achava que era o Clemenza, hein? O Clemenza é o mais... Clemenza é um dos mais fiéis, cara. Eu gosto muito do Clemenza, cara. Clemenza no segundo filme é ótimo, o ator que faz o Clemenza. E aí é o Sally, eles já descobrem tudo, e aí é montada aquela cena do batismo. É tão bem construída, né? A criança sendo batizada, a Sofia Coppola é o neném. A Sofia Coppola é o neném. Olha. E aí eles... Numa tacada, matam Mulgrini, o Don Barzini, a família, o pessoal do Tartaglia, é metralhado, o pessoal do Tartaglia. E outra família também tava ali, não? Tartaglia, a família Barzini e os outros, né? O Mulgrini, já falei. O Carlo roda também, o Carlo. E o Celi roda essa gente toda. E nossa, por pura... E aí não, você vê... E tipo... Se você... E quem era o padrinho da criança? O Michael. Michael Corleone. É. Longe daquilo tudo. Então... E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês que vai explodir-lhes a cabeça. E aí aquele jovem... Não, não. Calma. E aí você vê aquele jovem barbudinho da Lucasfilm olhando aquela cena toda. Pegou um bloco, anotou. Nananana. Aí peguem Star Wars 3, A Vingança dos Siths, O Assassinato dos Jedi. A cena é praticamente peraí. Igual. Não, peraí, não. Peraí que a minha memória tá falha, eu vou... A Ordem 66. Velho, pior que é, mano. Caralho. Ah, puta que pariu. Não, peraí, agora eu vou olhar isso aí direito. Não. Nelly, eu vou te falar uma... Ordem 66, gente. Peraí, eu vou falar uma expressão que pouquíssima gente vai entender, mas é a única forma que eu consigo expressar como estão me sentindo. Caiu os butiá do bolso. Gente, tá muito claro. A Ordem 66 e o final, né, do filme na igreja, cara, é belíssimo. A semelhança. E, cara, o Jorge Lucas estava... É amigaço, né? Jorge Lucas, se não tava ali na produção, que a gente tem dúvidas se era ou não produção... Não, ele que fez, foi ele que fez todas as cenas de crimes. Cara, eu não sei, eu não me sinto com estofo pra dizer que foi, pra afirmar, mas os dois eram muito amigos. E é muito provável... Tu não confia nas minhas fontes? Confio. E é muito provável que o Jorge Lucas tenha sido influenciado, o que é muito bom. Caralho! O que foi? Você abriu o YouTube aí pra ver? Não, peraí. Puta que pariu. Caiu os butiá do bolso. Me manda o link, Pedro, pelo amor de Deus, cara. Que eu sou um pelo amor de Deus. Mas eu tô puxando da memória. Peraí. Minha memória tá perfeita. Eu consigo visualizar. Puta merda. Maldito seja, Lucas. Pois é, cara. Pois é. É ali. É a cena certinha. Bate. Então, já em casa, preparando a mudança da família de Nova York para Nevada, a Kay vem fazer escândalo, né? A Kay não, a... Não era a Kay? A Connie vem fazer escândalo. Você matou meu marido! Eu não tenho mais marido! E a Kay vendo aquilo tudo, você mandou matar, não sei o quê. Você mandou matar meu cunhado! E aí ele pega, olha, leva ela pro médico. Ele não perde a calma. Ali é o final da metamorfose do Michael Corleone. Ele não perde a calma. Ele leva ela pro médico, ela tá nervosa. Aí a mulher vem. É verdade? Você é da máfia? Não sei o quê. Ele com muita calma. Você mandou matar seu cunhado! Ele com muita calma. Eu vou permitir que você pergunte. Pergunte apenas uma vez na sua vida sobre o meu trabalho. O que ela pergunta? Uma pergunta só. Ei, você matou ele? Você matou o sacanhado? Ele com a cara mais calma do mundo. Não. Aí os dois se abraçam. Fica... Ela foi, não me engana, que eu gosto, né? E aí, vai pegar um drink pra mim. Vai pegar um drink pra mim, amor. Aí ela vai, a Kay vai lá pra fora, Dani Keaton, vai lá pra fora. E aí vem o Clemenza, dá um beijo. Ah, meu padrinho. Não sei o quê. Todos fazendo gestos de respeito similares aqui. E a porta é fechada, sem maiores cerimônias na cara da Kay. E assim o filme termina e sobe a música do Nino Rota, e assim termina uma obra de arte. É isso. Eu tô aqui, olha, palmas pro Coppola. É muito simbólica aquela cena. Cara, esse filme é muito bom, sério. Cara, como o Fun Solano já disse, as portas do escritório fechando é o Michael fechando a vida dele pra Kay. Tipo, você não tem mais direito. Você não pode mais perguntar mais nada pra mim. Com a porta que fecha. Eu acabei de me lembrar que os Simpsons tem um episódio paródia do Poderoso Chefão. Sim, que é sensacional. É o filho do Tony Gordo, que é o Michael. Isso, é, tem sim. E a Kay é a Lisa. Aí ele fala, Lisa, nunca questione meus negócios. Fecha a porta. Só que aí sobe a música, né? Sabe? Tananana. Aí a Elisa ouve no fundo da porta o brum, brum, brincando com os carrinhos. Claro, né? Esse filme, essa... assim, ó, eu vou ser bem franco para os ouvintes. É um filme maravilhoso. Ele vale muito a pena. Mas assim, ó, sentem pra assistir e só façam isso. Vou assistir O Poderoso Chefão. Porque ele é um filme tanto quanto pesado pra assistir. Sempre tanto de vontade de assistir ele, entendeu? Uhum. É pesado. Ele não é filme leve, não. Ele não é filme pra... Se você não usa os seus neurônios, não vai ver esse filme, cara. Então, que nem bota pra funcionar. Então, se você tem a capacidade de raciocínio... Se você tem a capacidade de raciocínio superior à de um molusco, assista. Uma calçadeira de sapatos? Mas façam um café, sentem no sofá, comam laranjas, deixem a luz mais amena e vão ver esse filme, porque esse filme é muito foda. Esse filme, ele difere homens de crianças, de meninos. Bom, com essa a gente pede a conta de tênis verde. E se despede e sigam com suas vidas. Luce la luna in cielo e io luscio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi ma l'ha inutata. Lo tempo passa, ma non aiorna, non c'è mai soli, si do non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, chi si di acqua ida e io si ti d'amori. La canto, la mia canzone, se non c'è nudo che sa faccia all'uercone. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori, fogo que se consuma como me cori. A cula canto la meu canzoni. Non ci denuto casa faccia a lugarconi. Lo tempo passa, mai non aiorna, non c'è mai soli, si do non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, chi si di acqua ida io si ti d'amori. La canto la meu canzoni, se non c'è nudo casa faccia a lubarconi.